preciso de vocês. Diz que já é tarde, que não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir. Sinto a metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir. Juro que vou me conter, juro nunca mais errar. Como eu quero te mostrar o milagre do amor. Você me fez mudar, tão bom te amar. Tardezinha! Eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Recomeçar. Ei, Salvador! Sem me esconder, atrás de um ditador, existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Tardezinha, se liga. Não existem mais palavras que eu possa escrever pra falar de tanto amor. Entenda, por favor, que uma carta é muito pouco para revelar o retrato da tristeza e a cicatriz da saudade. Você deixou no meu peito tatuagem de amor. Não tem jeito, não. Nunca vai sair de mim essa dor. Oh,